você gosta. Toma, toma, vamos dançar, a festa é nossa. Big Corner. Rebola quebrando formou. Pega na perninha, morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha.